Bom dia, Marcelo. Those seem to be left and right. Ok, boa tarde. Vamos falar boa tarde, porque já passou a tarde, já começou a noite. Vamos falar do tempo que já passou. Tem isso, sou. De falar do passado e vazio. São 17:09. Meses 7:14. We seem to have lost our juice. Night, dirty deeds. Agora a festa vai começar. Senhor, tenho como ter amor. Really bad, poor guy. És muito legal. És muito legal. Legal, legal, legal. Cool beans, baby. Thank you. Thank you. Thank you.